Bom, galera, muito boa noite a todos, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem escutando. Pode boa madrugada, pode ser boa tarde. Não, saudações, saudações você que é São Paulino e você que não é. Tá bom, saudações tricolores a todos. A gente está aqui no nosso primeiro projeto de podcast do Arquibancada Tricolor. Então a gente está aqui nessa mesa, que não é mesa, é um sofá, e não é redonda, é quadrada. Peraí, são vários sofás e o resto está no banquinho. Pontos, vamos deixar bem claro. Tem cinco pontas, é verdade. Se eu sair, eu vou levar o banquinho, né? Já está avisando. É verdade. E a gente vai fazer aqui a apresentação de todos. À minha direita temos aqui o nosso repórter Bandana, Flávio Padovani, que está aqui. Uma boa noite. Eu estou fazendo um sinal de positivo que vocês não estão vendo, porque eu sou muito imagético. Então você que está vendo aí... Imagine uma figura de Bandana fazendo um sinal de positivo. Você que tá ouvindo, lembra do Paulo Pamonha da propaganda? Imagina ele fazendo um sinal de positivo pra você e cantando: olha a Pamonha, olha a Pamonha. Jesus. Mais à direita temos aqui o nosso convidado especial. Olá, Fábio Borges. Boa noite a todos. Olha nosso vida aí. Olha aí, nossa, primeira vez a gente tá convidado, cacete, hein? Ele falou um palavrão, já deu pra ele. O primeiro pim, peraí, ó. Você que tá assistindo esse podcast histórico, o primeiro Tamo Fudido foi falado por Fábio Borges. Histórico. O cara que deu voador e jogador da Ponte Preta, uma história que vai ser contada. E deu uma pesada no peito do torcedor do Palmeiras. E uma pesada no jogador da Ponte Preta, ou seja, voador é com ele. Você que tá escutando e não gosta da gente, a gente vai mandar o Borges dar uma voadora em você. Você pensa que é só o Luiz Fabiano que sabe dar voadora? Aí. Aprendeu com o Borges. Eu falei que a mulher do Luiz Fabiano falou: não, onde que ele aprendeu isso? Ah, um tal de Fábio Borges, um torcedor. Ele mas Fábio aprendeu muito bem, né? Porque ele passou voando uns três. Né? Borges é implacável. Borges, Chuck Norris e Lugano. Implacáveis. Mais à direita, aqui na ponta do nosso sofá, tem direito o, pra cacete. O proprietário aqui da sede desse primeiro podcast, que é o Mário, pra conseguir. No estúdio, Arquibanchácara. Arquibanchácara, que é longe pra caramba, gente. Porque o São Paulo faz resort, mas o Arquibancada faz Arquibanchácara. Tá vendo? A gente tá perto de Cotia, né? Estamos perto de Cotia. Do CCT, que aliás. Terra de Fábio Simplício. Terra do Baresi, né? Que mas aqui hoje... ninguém tem vida fácil. Vamos deixar isso claro, que aqui nem. Né? Porque em Cotia tem, né, pessoal que... Não, e terra... Mas terra... todo mundo é guerreiro. Terra do Baresi, que deu mais um título aí pro Santos hoje, né? Molecada guerreira. Enfim. E a nossa esquerda... Nossa esquerda aqui. Finalmente! O Regis... Sempre um cara... A figura estranha, né? É. Tá todo mundo à direita, quem tá à esquerda? O que gosta de ficar por trás, né? Agora eu fico imaginando, essa porra aqui, com todo o respeito, tá em círculo, né? Aí, ao invés da gente fechar o círculo e mais na direita, faz coisa, não, o Regis tá à esquerda. Tá esquerda. O Regis é uma figura estranha. É uma figura de bastidores. Ele não tá à direita, para tudo, volta. O Regis tá do outro lado. Não, porque a esquerda do Regis ainda tem dois cachorros ali. O Regis só não pode ser um zero à esquerda. É um zero à esquerda. Nossa senhora. E é isso aí, galera. Então hoje a gente vai aqui bater papo, a gente vai falar um monte de besteira. E depois, lógico, tudo isso vai ser editado pra gente tentar deixar... Inclusive essa parte não vai, pô. Essa não, né? Mas a gente vai tentar deixar num tamanho aqui que seja fácil pra você ouvir no trânsito, quando você estiver de saco cheio, quando você estiver indo dormir. Ou seja, sempre. Sempre, né? E vamos lá. Qual que é a primeira coisa que vocês querem falar? Ah, o Bandana falar sobre o pai dele. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, assim, domingo tem um clássico contra um rival que nos últimos tempos aí tem se configurado como grande rival. Vamos falar da final. Você quer falar da final? Você que tá aí ouvindo, provavelmente já foi o jogo de domingo. O Corinthians deve ter perdido pro São Paulo. Missão. Vai ser 1-0 o do Edson Silva. 1-0 o gol de mão do Edson Silva. Nós estamos gravando aqui dois podcasts. Você vai fazer gol de mão pra quê? Nós estamos gravando aqui dois Arquibancast. Um primeiro com a ideia de que São Paulo ganha do Corinthians e nós todos felizes. E depois a gente vai gravar um luta deprimidos, assim, tipo... A gente vai cornetar? Posso cornetar? Esse time reserva do São Paulo é muito ruim. O Jadson vai jogar? Então, o lance da corneta... Ele vai bater pênalti? É um try, né? Não é um pênalti. Então, e o São Paulo, na final da Sul-Americana, olha que coisa bizarra. O Arquibancada Tricolor, quando ele foi inaugurado, ele ganhou um título, que foi 2008. de lá pra cá. Nunca mais. Então, assim, a primeira grande anos. Final que nós vamos poder todos juntos. Comemorar. É, tipo, saltimbancos todos juntos, somos fortes, vamos poder ir pro estádio. Nossa, se Deus quiser, na arquibancada vermelha. Eu mas você tem dia 12 do 12, do 12, 12, e o São Paulo vai disputar. O 12º título. Quer dizer, pode ganhar o seu 12º título importante. Porque já tem 59. A gente postou no Facebook, no Twitter. E veio um monte de gente, não, é o 60º título. Tem 59. Galera, você não vai comparar aquela Copa do Atlântico, isso, a Copa da Amizade. A Taça Mundo na Venezuela, que foi organizada pela Venezuela. Né? Que não, isso aí é igual a Taça Rio do Palmeiras. Igual o Mundial do São Paulo. Igual o Mundial do Corinthians. Esse é igual o Mundial do Corinthians, igual o Mundial do Palmeiras. Não existe. Não, entender, não, não existe. Dá pra entender. Assim, o torcedor pensa assim. Quando o Ricardo Teixeira estava lá, campeonato de cuspe à distância. Ah, agora vale mundial. Agora é campeonato. Então, assim, o Corinthians ganhou cuspe à distância. Ah, então o Corinthians é campeão mundial. Então, o pessoal achou que isso pudesse acontecer com o São Paulo. É. Né? Aquele título agora vale alguma coisa. Sempre. Mas não acontece. Aí, tem que avisar o Blatter que o fax da FIFA tá quebrado, porque do Palmeiras mandou e até agora não chegou. E o Palmeiras que conseguiu ser campeão brasileiro duas vezes no mesmo ano, com um jogo com o WO, uma campanha fantástica, uma campanha assim. Isso não acontece com São Paulo, né? Tô então, tentando homologar o título de futebol de botão lá, da minha área lá. Aliás, um abraço pro Vinícius, né? Aliás, o mais querido que ele joga futebol. O Jadson também joga futebol de botão, mas ele joga como botão. Como botão. Cara, tem um cara que a gente conhece que ele também é manja de botão, viu? Piada interna. Que assim, você fala pra ele, ô, fulano, não vou citar nomes, né? Fulano, chama elevador. Aí ele... O que você está fazendo? Ele está apertando o botão! Então, assim, isso eu tenho certeza que essa parte vai. Não é fácil, né? Homologar título, assim, não é fácil. É uma coisa complicada. Né? Enfim, mas nós temos a final da Sul-Americana, que é assim, aquele grande, né? Finalmente, nós vamos conquistar um título internacional para a despedida do Lucas. O Lucas vai embora, vai ser uma despedida. Para a chegada do Ganso também. Mas o moleque tá chorando, né? Todo jogo. Vai chorar moleque, de novo. O moleque vai. E assim, e acho que foi a Globo, né? Que nem gosta da gente. A Globo mostrou o Lucas beijando o símbolo do São Paulo numa situação em que ele não sabia que estava sendo filmado. E o legal foi a Globo chamar a atenção. Olha, ele não sabia que ele estava... Porque... Beijar a camisa, quando você tá sendo filmado. Oficial, é um vídeo de bastidores. Mas foi legal, assim, a Globo colocou isso no ar e falou, olha, ele não sabia que estava sendo filmado. É. E aí você percebe o respeito por causa da camisa. E assim, outro dia eu estava discutindo até com um amigo meu corintiano, quem que é ídolo, né, do seu clube? E o cara falou, cara, eu não tenho, tudo bem, né? Ele é novo, ele não viu o Sócrates, que eu acho que foi um vendido. Não, muito menos. Mas ele fala assim, ele vai falar, pô, não vou falar de Marcelinho Carioca, de Neto, porque por mais que esses caras tenham sido importantes pro clube deles, ou porque não teve identificação, ou porque o Corinthians se identifica com a própria torcida. E eu até brincava com um amigo meu, falava, eu não trouxe pra torcida, eu trouxe pro time. Sim. Entendeu? O ídolo do Corinthians, Rivelino, nunca ganhou nada, teve que ir pro Fluminense ser campeão. Foi expulso. Saiu escorraçado. Saiu escorraçado, e era palmeirense. E aí meteu um elástico no primeiro jogo, no 4-1 no Maracanã. Sócrates era santista. O Casagrande é São Paulino. O Marcelinho apanhou da Gaviões e da torcida deles quando perdeu o Neto enche a boca pra agradecer São Paulo. Com todo respeito, hein, Marcelinho? Ronaldo, goleiro do Corinthians. E deu de respeito. E a Roda Fiel? O Ronaldo foi mandado embora. Informação interna, o Ronaldo foi mandado embora porque ele jogava na época do Luxemburgo e ele tava no celular. E o Luxemburgo falou, desliga essa porcaria no ônibus. E ele jogou o celular no Luxemburgo. Opa! E o celular na época... E eu não posso provar isso, pra ninguém decortar isso. E o celular na época era gigantesco. Você imagina o galo que fez a cabeça do Luxemburgo. Eu não sei se acertou não. Tá? É capaz de ganhar de hoje. O importante aqui, ó. Que tem uns... Falando em Corinthians, pessoal, notícias de rivais. Corinthians! Então, assim, o Palmeiras, tem porta, Palmeiras tem que ser. Não, o Palmeiras é esse aqui. O Palmeiras tá, tem aqui, a gente tem a vinheta do Palmeiras. Rouba a série C, né? Só um comentário. Ontem eu tava assistindo o SPTV e foram mostrar uma reportagem de alguns torcedores do Corinthians que ganharam uma passagem. Pra ir ver o time lá no Japão, né? Pausa. Os torcedores ganharam uma passagem, só disputando o Papa. empate. Para o tapa. É. Vocês querem apostar? Para o tapa, mano! Para o ímpar! O que, que é para, o que é ímpar? Aqui é o futuro do corintiano é isso. Aqui é Corinthians. Corintiano não tira para o ímpar, porque a galera sabe qual que é par, qual que é ímpar. É verdade. Porque não é fácil qual que é par, qual que é ímpar. Lutei até a morte pelo ingresso. E olha como pela engraçado. Passagem. Pode ser que os dois torcedores não cheguem ao Japão, sabe por quê? Porque eles, passaporte. Eles não têm passaporte, isso nossa, mesmo. Não, piada conseguir. Pronta. A Globo fez uma piada. Pois é, cara. O mais é sacanagem. É, porque pra ir pra Argentina, América do Sul, é só RG, uma RG. É fácil ganhar. Então a gente ainda pode, a gente não perdeu a piada. Sim, eles não têm passaporte. Não tem passaporte. Chupa. É, como diz aquele São Paulino na final do Mundial, aqui não dá pra chegar de ônibus, não. Seus filhos da pinta, tá, aquele vídeo, eu não me esqueço jamais. Eu tô sentindo assim uma certa mágoa, né? A gente, a gente já sabe. Até porque depois que o áudio for ao ar, o Corinthians já perdeu o Mundial. É. Você, aliás, não, no mesmo você dia tá, da você final. Tá acreditando que o pessoal da edição do vídeo tá lá? Vocês estão vendo aqui, o arquibancada tricolor, então o áudio só foi gravado. 96, esse áudio que você está assistindo, ele foi gravado em fita cassete em 97, tá? Ele começou a ser gravado lá. É bom mencionar que agora, esse momento, são 10 para 1 da manhã, do dia 2 de dezembro de 2012. Então, como a gente tem um certo problema da equipe de edição, que ela é um pouco assim, barriquela e tal... Pode ser que saia na véspera da final. Ou você tá indo pro estádio agora, pra final do dia 12, e você tá ceando, né? Natal, tá? Né? Tá na ceia de Natal, que é chato, né? Você liga a TV, não tem nada. Olha, só aí, missa do Galo, né? É, você que tá escutando missa a gente. Missa do Galo, cadê o Galo? Dá um aviso, galo. Galo, tem Galo. Aí. Missa do Galo. Dá pra aumentar o notícia de Minas Gerais. Vamos de novo? Não é um galo na falando nisso, nessa hora, falando nisso, o Bernard seria um bom reforço pro São Paulo no lugar do Lucas, se tivesse chance de milhões, fazer. 50 milhões é o Bernard, não, se pudesse falando... sim, só que não dá pela questão financeira. Não é o Bernard que sacava o Jornal das Estrelas. Não, só pra deixar ninguém claro, às vezes o cara tá escutando e fala Bernard, não, mas não acho que tem alguém tão velho a bomba do dia é nossos ouvintes são o goleiro Renan Ribeiro fechou com o São Paulo. Renan Ribeiro, nunca vi falar. Só não sabem se é pro começo do ano ou pro meio do maio. Que ele tem 22 anos. Eu falar, sinceramente. Do Atlético, jogando seleção passada. Seleção sub-20. Ele que será o nem fala de sub-20. Nem fala de sub-20, que hoje teve a final do Paulista sub-20. Esquece sub-20. Parabéns, Baresi. Manda uma salva de palmas para ele. Palmas para o Baresi. Realmente foi. Cara certo. Parabéns, Baresi. Não, então, a culpa era... Do René Simões. E, não, teve... Zé Sérgio. Quem é Zé Sérgio? Olha, certeza que esse título foi perdido por causa do Zé Sérgio. Canalha, hein? Zé Sérgio, um canalha. Um beijo pra filha do Zé Sérgio. Simpática, né? Zé Sérgio, eu não entendi muito bem esse som. Tá sempre apoiando. E na base, o cara não ganhou nada. Só dois mundiais sub-17. Em que o Henrique Caixeta foi artilheiro e melhor jogador. Olha, Caixeta, né? Amigo do nosso amigo Guto Ceni. Tá voltando ou vai para o Cruzeiro. Amém. Não, o melhor de tudo, assim, o Regis é uma figura que, gente, assim, um dia que vocês virem, vocês acham que repórter bandana é o grande astro. O Regis é um cara assim, a gente tá num lugar e eu falo, pô, tem que entrevistar, quem que é aquele cara ali? O Regis, nossa, aquele cara é o primo do cunhado do Tico. O cara que jogou com 16 anos no São Paulo, dois jogos, e aí ele teve a apendicite e foi dispensado pelo clube. Nossa, e é contratado. É primo do cunhado, entendeu? O Regis é o cara que tá por trás do repórter Vandana. Cara, todo o conhecimento. Não, e assim, preocupante, assim, eu não confio tanto no Google quanto eu confio no Regis. Se o Regis falar que ele ali é pulando, eu falo. Acima do Regis, só o Michael Serra. É sério que é. Aliás, um abraço ao Michael Serra. É, um abraço ao Michael Serra. Michael Serra, você tem duas pastas cheias pra se alimentar aí. Inclusive, de escaneando. Eu tô mandando uma delas que tá segurando o gravador. É verdade. É o grande que ela é. É verdade. O curioso, assim, o Michael Serra sempre escuta esse podcast. Claro. Esse que é o primeiro. Esse que é o primeiro. E que a gente espera que ele realmente esteja escutando. Mas se ele tiver escutando esse podcast é o primeiro, ele tem 100% de audiência do Michael Serra. Então, é fantástico. É uma... Né? É uma bondada. É um negócio bacana. Porque assim, pra falar de São Paulo é Michael Serra, Regis, Google, Mas tem... o Google cai, né? Igual o Palmeiras. Cadê a risada? Peraí, quem está ouvindo isso aí, o Palmeiras já tá na Série C, né? Não, mas só pode ter um time verde por série, né? Faz de novo, o Google cai e... E o Palmeiras também? E ano que vem, Palmeiras e Chapecoense e Chapecó, a capital mundial da matança de porco. Olha aí, bela isso. Olha aí, verdade. Caramba, hein? O Palmeiras vai perder de W.O. É melhor não ir, é melhor não ir. Pode ter um time verde por série, né? Porque tem inauguração no estádio do Palmeiras. Gente, mas assim, o pessoal tá muito preocupado. Palmeiras e a questão do Guarani. E eu tava conversando com um primo meu que é pontepretano, tava lá no abraço, mas espero que estejam me escutando. Guarani caiu. O Palmeiras está para. O Guarani está para fechar as portas. Então, assim. O Palmeiras vai caindo e o Guarani vai fechando. Porque assim, a dívida tá tão grande que o estádio já não dá mais conta. Então, assim, a galera falou: olha, o último que sair apaga a luz. É uma pena. Não precisa pagar porque cortaram a luz. Essa é a situação do Guarani. E o Palmeiras não tá longe disso. E é uma pena porque o Guarani que deu, sem maldade, deu careca pro São Paulo. O Renato, eu acho que foi comprado, né? Lúcio, querendo não, revelou amoroso. Amoroso, né? Revelou Luizão. Luizão, né? É, o Guarani. Que fez perdeu uma... aquele título de 86 corajosamente, com muita garra. O Tite jogava, né? Tite, né? O... Jogava nada, mas jogava. É, Ademora, tava lá, né? Lá, tipo, você vê o detalhe, tipo, a alfinetada do Regis. É. Jogava nada, os caras jogavam nada. Era tão importante quanto o Rolo. Eu não tinha nem nascido. Era tão importante quanto o Christian no elenco do Mundial de 2005 do São Paulo, né? Quem? Ou Richarlison, nada. Flávio Donizete. Nem fala. Richarlison que vai pro Santos. Aí cadê as piadinhas dos Santistas? Quer dizer que as sereias da Vila vão voltar. As meninas da Vila vão ficar. Confirmadas. Confirmado? E bastidores. E dizem que Hugo. O Riquelme negro, nossa, o Pelé negro chegará na vida. Um bom ali, o esporte é tudo. O Muricy é saudosista, é saudosista, né, cara? Né? Ele quer trabalhar com o Hulk, ele quer trabalhar com o Charles. Ele vai ressuscitar agora Alex Dias também. Nossa. Ele tem os amigos dele. E o Jorge Wagner, a pôr a bola na área. Ele sempre. Porque aqui é trabalho. A pergunta, uma pergunta rápida aqui. Qual é a diferença do Jatos, não vale falar tamanho, e do Jorge Wagner? Jorge Wagner acertava escanteio. Eu não entraria nesse mérito de tamanho. Não, é porque... Tem gente que sabe. Alguém vai falar assim, o Jorge Wagner é alto e o outro é baixo. Né? Não, não vale. Tem gente que sabe. E tem gente que tá ouvindo que sabe. O repórter Bandeira vai investigar. É verdade. Eu acho que eu não mando assim. O Jorge Wagner, ele jogou... Acho que ainda tá, né, no Kashiwa Reysol. Tá, né? Kashiwa. Ele jogou aquele jogo contra o Santos no Mundial do ano passado. Isso. E eu tava vendo o VT esses dias aí, cara, ele não jogou mal não. Mas eu não sei se pro futebol brasileiro ele voltaria bem. 2007 e 2008 jogou muito, acertava qualquer escanteio nunca, e falta. Nunca vou esquecer o gol de falta em São Januário, foi 2008, né? 2008, que foi a gente ganhou e arrancou. Um detalhe, eu nunca vou esquecer o gol em São Januário, que ano que foi mesmo? Eu não lembro. Uma coisa meio curiosa. Eu nunca vou esquecer aquele gol. Que foi. De que lado foi mesmo? Mas importante é o gol. É, tá o gol. Grande. Pro Barreira, não. Pro Barreira. Naquele jogo, o Madson jogou muito, foi oferecido pro São Paulo e o Muricy falou: não, é baixinho. O Hugo fez o gol da vitória. Então, a grande pergunta: para Muricy, Jadson não seria contratado? Não seria. Não seria porque é baixinho. Tamanho, baixinho. Não é parrudo. É, não é parrudo. Dizem que o Muricy gosta de um cara parrudo. Alex Silva, Hugo e Adriano. Gostava da Luiz. Tá, mas o Muricy. O Chulapa. Bacana o Senna, eu gostava do Aloysio. Não, o Muricy gostava. Ah, o Muricy, o que surto, eu pensei que ele gostava. Mas o Aloysio foi muito importante pro São Paulo, cara. O Aloysio, ele. Eu contrataria o Aloysio como banco. Ele cavou muitas faltas. O Aloysio tá lá na Série B do Mineiro. Podia encerrar a carreira no São Paulo. Quem vai esquecer aquele São Paulo e Boca da Sul-Americana de 2007? Quem vai esquecer? Quem vai esquecer a trivela paraguaia dele no Mundial? O cara matou a bola no peito e deu uma trivela paraguaia. Eu gosto do Fabão. E ele pensou nisso. Não, nossa. Ele pensou nisso. Vou meter uma trivela paraguaia. Na hora. Você vê, às vezes a gente brinca, né? Que assim, a gente que comenta futebol, a gente tá numa situação muito confortável, né? A gente tava comentando até do Raí, e nós não lembramos o nome do cara, mas assim, o Raí foi super criticado até o momento da estreia dele. Até o momento em que ele fez um grande jogo contra o Grêmio. E eu tava falando, editor do estado de São Paulo, tinha escrito uma crônica na época, detonando o Raí na véspera do jogo. e no dia seguinte ele teve que fazer, né, aquela coisa de, olha, realmente, queimei minha língua, que bom, ele até falou, que bom, tal. E eu lembro que no, que no caso do Mineiro, aconteceu uma coisa parecida e foi o Tostão, que chegou e falou, olha, esse esquema tático do Autuori é ridículo, porque ele deixa Mineiro pra avançado. Concluir na cara do gol avançado. O que vai se esperar do Mineiro pra concluir? Na véspera do Mundial. Na véspera. Do jogo do Liverpool. Na véspera. E o que se espera do Mineiro? O Mineiro simplesmente... Eu acho que os ingleses leram, né? Pois é. Mas o Tostão era... Ele é bom. Eu não sei. Ele tem atuado de alguma forma com... No jornalismo, eu nunca mais vi nada do Tostão. Faz um tempo que eu não vejo. Eu acho que ele tem uma coluna no estado de São Paulo. Né? Mas ele fez um salvo. Ele também foi outro que chegou e falou: agora errei. Eu falei mal do cara. Mas a verdade assim, é assim: quem assistiu Soberanos 2 e quem não assistiu, que é um crime federal, já tem DVD, pois é. A maneira como o Mineiro descreve o lance, que é quando ele recebe a bola, e aí parabéns ao Guilherme, que foi a direção do produtor, a produção do filme, no momento em que ele está descrevendo que ele recebe a bola, que ele vai concluir, o diretor coloca assim, olha o spoiler, sei que não assistiu, azar, ele coloca uma tela preta, que é para a história do cinema, nossa, que é completamente magética, obrigado. Uma tela preta, que era o momento não em que o Mineiro, na cabeça dele, estava decidindo, e o Mineiro fala, se eu errasse aquele gol, ia ser a desgraça, era o céu não, e o inferno. E ele falou que no momento em que ele mata a bola, ele diz, eu tinha plena consciência disso. Agora, gente, imagina o que é você cair na linha de pênalti como volante num jogo, São Paulo e Liverpool, um time que não levava gol. A 11 jogos, um time que não perdia há muito tempo, que era uma máquina de fazer gol. Você cair na linha de pênalti, depois de receber um passe de trivela do Aloísio, não desmerecendo, Fabão joga a bola, Luizio mata no peito e manda uma trivela, e você vai concluir pro gol e para pensar o que aquele gol representa. Mas, e ele toca com uma calma, com uma frieza. Mas não conta o final, porque o Mário não viu o filme. É, não viu. Ele não sabe quanto foi São Paulo e Liverpool. E nem alguns ouvintes nossos. Alguns ouvintes que não viram o jogo, a gente não vai contar o final. Não, para, corra, compre, assista, porque é sensacional. Eu acho será que o Mineiro fez o gol? Eu acho até que o Soberanos 1 e o 2... Uma, ele pegou muita coisa, né? Então teve muito. Brasileiros. Então, várias décadas. Então, assim, acabou que ficou uma coisa rápida, uma coisa. O 2 foi uma foco, construção. Né? A construção dele funciona muito bem. Assim, muito legal. É um filme que realmente vale a pena assistir duas vezes. Espero que o cinema, o 3 seja sobre Libertadores. Não, o pessoal que assim, não viu ainda, porque assim, teve várias cidades aí que não exibiram, né? O cinema, esse filme e tal. Muita gente pediu. O pessoal responsável. Não, mas às vezes também nem é culpa. Aqui também o problema do cinema, alguns locais não tinham estrutura, sei lá. Tipo cinema, não tinha estrutura, né? Não, pra receber a logística de envio disso aí é complicado. Que é difícil, imagina você mandar um filme mensageiro, ir pro Brasil inteiro, interior do Amapá. Aliás, um abraço pro Macapá lá, que adicionou a gente. O Macapá, ele queria uma camisa vermelha da arquibancada, pessoal. Nós estamos reestruturando a loja aí, então aguardem novidades nas camisas. Olha o Merchan, peraí que eu tenho que fazer aqui o barulho do Merchan. Tem o barulho do Merchan? Tem. Cadê um barulho do Merchan aqui, ó? É o que sustenta a arquibancada, né? Mas assim, eu imagino que é difícil você distribuir, sei lá, o cara tá lá no interior do Amazonas, tal, é difícil chegar lá. Então a galera, teve muita gente que perguntou pra gente no Twitter, no Facebook, e no fórum também, se a gente ia disponibilizar um link pra download. Galera, pirata. A gente não vai fazer isso, assim como a gente não coloca o link dos jogos, da transmissão ao vivo. Porque isso. Tem um link. Existe. O detalhe, o link existe, mas a gente não coloca. Mas a gente não divulga e não vai divulgar. Pirataria é crime. Isso é pirataria, isso é de uma certa forma. E porque prejudica o São Paulo, né? Prejudica o São Paulo. Não é uma questão só de crime e tal, mas, poxa. A gente tira o sustento, porque assim, o São Paulo, ele vende, através do pay-per-view, pacotes da transmissão dos jogos do brasileiro. O clube, os clubes hoje, no geral, eles têm uma parcela muito grande aí na renda nesses direitos de TV justamente da venda dos pacotes de pay-per-view. E hoje, pelo tamanho da torcida, o São Paulo tem a terceira maior cota de vendas de pay-per-view. Se a gente começa com já foi o time que mais vendeu pay-per-view. Já foi, já. Até porque tem outros times que não, né, a torcida não tem como, né? Só se tiver imagem, porque ler não vai conseguir, né? O contrato e tal. Mas assim, a gente evita mesmo, a gente não vai fazer isso, porque é pirataria, a gente não vai pregar isso. Do mesmo isso. jeito que a gente não vai vender uma camisa nossa com o símbolo do São Paulo. Exatamente. Vocês reparam uma coisa aqui, uma das preocupações até do arquibancada tricolor, quando foi fazer o nome, e isso não é uma crítica a ninguém, porque eu acho que todo mundo que faz esse tipo de trabalho, principalmente trabalho voluntário, faz uma coisa por amor. Mas quando você usa assim São Paulo, SPFC e tal, às vezes você leva muitos leitores ou pessoas que acompanham o trabalho a pensar que é um canal oficial. Por incrível que pareça, por mais informações que você tem na internet, você vai lá São Paulo não sei das quantas, SPFC não sei das quantas, você vai pensar, poxa, é o São Paulo na internet, ou é o São Paulo canal oficial, no shopping, oficial. E não é, então o assim, Google mostra isso às vezes. O Borges já sofreu com isso porque achavam que era o Borges do São Paulo. O Borges jogador, aliás, explica aí, Borges. Eu vi que esses dias você teve um problema aí, porque assim, o Borges, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas pra quem não conhece, ele é um grande colecionador, ele tem muito, um acervo de vídeos assim gigantesco no YouTube, fotos, revistas e tudo. E recentemente teve um problema aí, né, Borges, que você colocou uma foto. Que você pegou já na web, tava lá na disponível, né? E você postou, veio o dono da imagem, né? Que é um fotógrafo de um jornal aí. Ah, sim. E ele reclamou os direitos que você tinha feito, né? Usurpado a imagem e tal. Comenta um pouquinho aí, como é que isso aconteceu? Isso, porque a foto é o seguinte, o fotógrafo, ele quer que a foto seja publicada no Facebook... juntamente com o nome... Com os créditos. Com os créditos da fotógrafa, né? Isso. Só que a partir do momento que a foto é colocada, disponibilizada para compartilhamento, assim, o nome do fotógrafo não vai junto com a imagem. Precisaria ser colocado na foto mesmo, né? É difícil. O São Paulo faz isso no perfil dele do Facebook. É. Aquele Rubens que... Ele coloca assim, escrito embaixo. Isso, escrito lá, mas foto, não na imagem mesmo. Na imagem. Aliás, a gente tem... Teria que ser feito na imagem, porque a partir do momento que é compartilhado... O pessoal não coloca mais. No Jornal da Tarde, eles colocavam... Gazeta Press, né? Coloca a marca d'água. Teria que colocar. O Bibibom faz isso. A gente também, depois de ser vítima de tanto roubo de ideias nosso também, a gente começou a colocar uma marca d'água. Marca d'água. Porque não tem essa, né? Tudo bem, a gente sabe. Colocou na internet, difícil, né? Na internet, tudo se copia. É público, né? Mas tem ideias que a gente coloca, tem cara aí que é muito oportunista, que vai lá simplesmente apaga. Tanto que esses dias, apaga a marca d'água. Tanto que esses dias colocaram um logo em cima do nosso, mas dava pra ver o nosso por bem trás. De forma bem tosca. O cara cola o logo por cima, tudo bem, a gente sabe, não é propriedade nenhuma, mas pô, o cara rouba a ideia, coloca por cima um logo qualquer e simplesmente solta como se a ideia fosse dele. Pô, não é legal, não é legal. Assim como também, já aproveitando o gancho, eu não acho legal, a gente, por exemplo, tem a nossa página no Facebook e tal, a gente tenta no Twitter, no fórum, ajudar todos os sites que a gente pode, divulgando o trabalho que é bem feito e tal. Cara, o que tem de spam, de nego chato fazendo propaganda lá... E até o próprio Facebook já tá bloqueando. Até do Repórter Bandeira, que tem poucas curtições. Não autorizado. Tem assim, gente que vai comentar e sempre coloca um link lá. Entra lá. Aí uma vez, 4, 5, 6, 7 vezes, aí eu olho e falo, poxa. É que eu sou muito tranquilo, então. Ah, deixa lá, né? O Repórter Bandeira é a pessoa mais tranquila do mundo, que eu não tenho paciência pra brigar com ninguém. Mas, gente, assim. O que é curioso, que nem o Senna fala, o Senna é um dos caras que costuma ter ideias, imagens, de fazer imagens e tal, e o cara fica lá de madrugada, né, porque todo mundo trabalha aqui, infelizmente, a gente não vive de, né, aí o cara fica lá de madrugada fazendo a imagem, e assim, se você divulgar a imagem dele, do jeito, com arquibancada e tudo, seu site vai ter audiência igual. Mesmo que você esteja divulgando outro site. As pessoas que virem aqui não vai para outro site e falar assim, nunca mais vou voltar pro site que me indicou aqui, não. Ele vai começar a visitar os dois, porque assim, a internet, as pessoas que estão lá, elas têm tempo. Bastante tempo. A coisa que elas mais têm. Pessoas que estão na internet, elas mais têm tempo. Então assim, pode preencher, pode colocar no seu site a coisa do arquibancada, como a gente coloca de outros sites, numa boa, que não vai, puxa, vou colocar no site. E outra, que trabalho que é tirar nosso logo, né? Se você tiver um conteúdo inteligente, poxa, ele vai ser compartilhado, o pessoal vai te seguir, inclusive por nós. E tem sites que só podem apenas fazer o trabalho de compilar, porque assim, a internet é um lugar caótico, confuso. Até a invenção do Google, vocês não sabem, pra quem aí, você que é jovem, torcedor e nasceu depois do Google inventado, não sei se vocês sabem, a internet ela nasceu antes do Google. Parece que não, né? Parece que não, é incrível. As pessoas falam, então. É que eu vi a internet nasceu, eu participei daquele BBC lá. BBS. Eu participei de BBS. Era muito parte bizarro, né? Pois é. Eu vi a internet e não tinha Google. A gente se virava com coisas bizarras. Tinha cadeia, tinha Yahoo. Não tinha Twitter, não tinha Facebook. Era difícil procurar pornografia naquela época, gente, vocês não tem noção, enfim. Antes do Google, então assim, às vezes é difícil você procurar conteúdo e procurar coisas do São Paulo, procurar coisas de qualidade, e às vezes assim, pessoas que são compiladoras, que são aquelas pessoas que veem vários materiais e falam, puxa, vou compartilhar isso e aquilo, e orienta alguns torcedores, porque assim, a gente costuma consumir aquilo que a gente vem por afinidade. Ah, esse tipo de humor me agrada. Por exemplo, a arquibancada faz muito humor. E às vezes a gente tem até discussões no Twitter. Ah, vocês estão desmerecendo. Gente, a gente não está desmerecendo ninguém. A gente se esgoela em jogo. A gente rasga a camisa, a gente chuta a porta. A gente chora. A gente grita, a gente fica pé. A gente xinga técnico e depois se arrepende. Aí técnico ganha, a gente fica com aquela cara de jaca. Que ultimamente não é difícil de acontecer. Sabe? Às vezes a gente pega... às vezes, até assim, jogo, por exemplo... você fica imaginando se a internet existisse, ou do jeito que ela existiu hoje na época do Tele Santana, quando perdeu aquele título pro Corinthians. Sim. Se a gente não teria conseguido a cabeça dele naquele período, né? Colocando as torcidas. Então, assim, o que a gente fala é, você pode compartilhar, deve compartilhar, mas, poxa, ter o trabalho de apagar, né? A gente acaba de falar isso tenebrosamente. Acabou a luz aqui, foi tenebroso. Que a gente fala assim: você que quer apagar nosso logo, aí apagou assim a força e falou: nossa, esse pessoal que apaga nosso logo tem muita influência mesmo, né? Os caras pro azar deles, esse MP3 é a pilha, mas enfim. Tá? Então assim, pô, é legal divulgar trabalhos, a gente gosta de divulgar trabalhos, a gente faz muito humor e às vezes o pessoal não entende. Humor é pra extravasar, mas sim, nós somos torcedores, a gente apoia todo mundo, inclusive o Jadson. Né? A gente apoia todo mundo, a gente faz essas brincadeiras porque é brincadeira que mexe com o público, mexe um pouco com o imaginário. E assim, uma coisa que alguns jogadores já estão falando em imprensa: futebol ainda é muito chato, né? Muito politicamente correto. Não pode ter provocação, não pode ter. Então, assim, pô, a gente não gosta de provocação, tem coisa. Mas eu acho engraçado, tem São Paulino que fica xingando outros times, coloca apelidos, aí o cara faz um apelido com ele e fica bravo. Então não faz apelido com outro time, né? Vamos citar nomes. Não, a gente olha aqui, por exemplo, a gente gosta muito de vídeo, né? Então a gente fica caçando, garimpando o Borges, pô. Raridade. É um sócio nosso aqui de caçar, de garimpar essas coisas. A gente olha lá, tem um vídeo muito engraçado do Renato Gaúcho. No Grêmio ainda, que ele tira sarro, ele fala umas besteiras lá. Pô, era muito engraçado, cara. Você vê, tem um lance lá de uma aposta, o Chicão. Ele tava, o Chicão lá, volantão do São Paulo, anos 70 e tal. Ele tava no Santos, no início da década de 80. Tinha acabado de ir pro Santos. Aí teve a final do Paulista de 80, né? Ou foi de 81, que foi contra o São Paulo, né? São Paulo e Santos. Foi 80. Aí... o Serginho Chulapa no São Paulo, o Chicão no Santos, os dois amigos, eles fazem uma aposta. Se o São Paulo perdesse, o Chulapa tinha que raspar a cabeça dentro de campo. E se o Santos perdesse, o Chicão tinha que raspar o bigode lá no gramado. E pô, foi engraçado, você olha o vídeo lá, era coisa muito mais bacana. Você vai contar o final da história, né? Ou o São Paulo ganhou, e o Chicão teve que raspar o bigode. Só que o Chicão. Que foi um grande bem, assim, se o Chicão tá escutando. Chicão. Não, Chicão, não falei assim. Chicão, é. Só pra Chicão. Mas Chicão, mas bigode. Ele tá escutando algum bigode. Bigode é complicado, né? Chicão. É, porque ficou tudo escuro aqui e tal. Olha lá, os cachorros. Olha lá, os cachorros. Cara, a gente espera que seja né? Mas o Mário foi olhar, né? Porque a casa tá escuro. O cachorro latiu. E assim, se esse podcast não terminar, se não assistir a Bruxa de Blair, pode ser que seja a Bruxa de Blair. Atividade paranormal. Pois é. Senhora. Pode ser o Chicão, inclusive. É, pode ser o Chicão que vem se manifestando Chicão, aqui. Chicão, tem todo o nosso respeito aí. E... Não, mas o bigode mas... não, né, Chicão? Onde quer que você esteja, bigode... Não, mas, você descobriu que, né, bigode, mas era assim, não é de Deus. No resumo, era assim, era muito bacana mesmo, né? E hoje em dia tá muito chato, né, o futebol. E assim, pô, a gente brinca mesmo, a gente tira sarro da gente mesmo, a gente critica. E uma coisa que a gente quer colocar aqui é que assim, se você, torcedor do São Paulo, se você critica o time, você não é corneta. Se você percebe que tem alguma coisa errada e você aponta, né, não necessariamente você é um corneta, que você é chato. Você não tá errado. Você não tá errado. Que é a melhoria do time. E você que é você o... Você ama do mesmo jeito. É, e você que apoia de todas as formas, que você prefere não ver críticas. Tipo, tudo parece também. Guerreiro, por exemplo. É, tudo bem também, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente acha que tem que acontecer é o respeito de opiniões. Pô, o Arquibancada, ele foi criado como um fórum de debates, que vinha lá da época do Fórum do Tricolor Mania, que o Borges e o Rodrigo Rios administravam, né? E, pô, é difícil você ter muita gente, né? Com ideias diferentes, gente de todo tipo, comentando coisas com pouca ou nenhuma educação, muitas vezes. Mas você tem que respeitar a opinião do outro, cara. Eu discuti com o Jefferson. Jefferson, se estiver escutando, Danilo é muito melhor que o Hugo, cara. Você percebeu isso? Você conseguiu pegar o currículo dos dois? O Hugo fez 3 gols. Só falo, parabéns. 3 belíssimos gols. Mas, bombas! O Danilo... Jesus Maria José, ele conseguiu ganhar Libertadores no Corinthians, sim. Você que viajou no tempo e escutou esse podcast, aí falou, não é possível. Sim, o Danilo ganhou um título no Corinthians. Aliás, se você viajou no tempo, muda isso. Entendeu? Dá um jeito. Dá um jeito, você que consegue viajar no tempo. Faz o Diego Souza acertar aquele gol. Pois é. Isso. Pode mudar a história do futebol. Enfim. Mas é isso, galera. Bom, esse é o nosso primeiro... É o piloto. Primeiro piloto, nossa primeira experiência de um podcast. O primeiro piloto é o quê? O Vettel? É. Não, eu não sei, é o primeiro piloto. Porque não, porque, não, primeiro piloto só tem na Ferrari. A gente sabe que o primeiro piloto é o Alonso, o segundo é o Massa. Nunca é a única equipe que a gente sabe quem é o primeiro piloto. E se é o primeiro piloto, nunca será o Massa, muito menos o Rubinho. Nunca, é verdade. Jamais. Pegou pesado. Ô, Massa, se você estiver escutando isso, foi mal, cara? Assim, gente... Massa, eu tenho uma má impressão de você desde aquele jogo... Lá beneficente de Jundiaí, que você não quis atender a gente. Nem lá. A gente, nem ninguém, né? Nem ninguém. Não atendeu ele foi embora. Você fez um golzinho, você, super você fala que o Ayrton Senna te negou um autógrafo quando você era criança, você fez a mesma coisa com a gente. Isso não foi engraçado, cara. Você errou um pouco. O Regis ainda tá novo nesse negócio de colocação sonoplastia. Mas assim, Massa, se o Senna realmente recusou um autógrafo, se a gente não sabe, a verdade. Eu também recuso, eu, Senna, também recuso. Eu não vou te dar autógrafo. Eu falo que você mereceu, sabe, ser recusado. Eu acho que o Senna tinha, sabe? Ele conseguia já ver, era uma visão apurada e tal. De repente você pode pensar em outra coisa pra sua carreira, enfim, né? Tá? Imaginando que o Felipe Massa está escutando isso, beleza. Assim, o nosso podcast a gente acha que tem um alcance assim. Tá, Silvio Santos, se você estiver escutando, olha, é pânico, CQC, de repente, pô, arquibancada, né? É verdade. Mas ó, assim, a gente ainda poderia estender muito mais, tem muito assunto para esse podcast. Tem bastante coisa mesmo para se falar. Mas essa aqui é só uma primeiro teste, uma primeira experiência, né? A gente vai fazer novas edições, conforme for a aceitação do público. Se vocês gostarem, comentem no Twitter, no Facebook, comentem com o vizinho, com a vizinha, no colégio, façam um download, indique, mas comentem, por favor, no @arquitricolor e no nosso Facebook também, que é o facebook.com/arquibancada, além de visitar o nosso site. Pode mandar site. E-mail também. Pode mandar e-mail para contato@arquibancadatricolor. Provavelmente vai ser o Regis que vai ler, o Regis. Repetindo, Regis. @... Mas não sei se eu vou responder. Não, a gente responde. Mas a gente não é o Felipe Massa, porra. Sério, a gente acabou daqui de criticar o cara. Você sempre vem com o Regis, se eu quisesse, tá subindo a cabeça dele, tá? Mas mande pra gente sim. Sugestões, temas de assuntos aí que a gente possa discutir aqui, que você queira ouvir, que você queira discutir com a gente aqui. contato@arquibancadatricolor.com.br, visite o nosso site arquibancadatricolor.com.br e o nosso fórum, principalmente para você debater, discutir assuntos e tudo. A gente espera que realmente vocês tenham gostado e que possam sugerir essa semana novos assuntos. Bota o Facebook do Bandana, ó, tem um repórter Bandana no Facebook E no Twitter é Repórter Bandana também, não é tão difícil assim, né? Não, é Fome de Caldo. Sem acento. O do Borges, Borges também. Borges, Borges, Borges SPFC. É. Isso, se você Borges quiser. Borges Vogue, Borges Vogue. E, gente, é bandana, não é banana. Não, bandana é aquele negócio da cabeça, tá? E o Borges, ele também tem o trabalho lá do Universo Tricolor, né? Que é um site. Que é o universotricolor.com, onde ele tem bastante notícia, tem bastante conteúdo, fotos, vídeos. Olha, eu sei que não é Xuxa, mas assim, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Jovem Nerd. Por que que eu quero mandar um abraço pro pessoal do Jovem Nerd? Porque quando aconteceu essa coisa do podcast e tal, eu achei uma ideia meio cretina, assim, mas quando eu comecei a escutar Jovem Nerd, o podcast deles é legal pra caramba. Então, assim, um abraço pro pessoal, porque acho que ajudou muito a nortear alguma coisa. Apesar os que caras são muito bons. Apesar que os caras já tinham um microfone, a gente tá aqui num gravador de MP3. Sem luz no meio do mato, mas um abraço pros nossos compatriotas. Não, mas explica cariocas. Direito o que a gente tá fazendo sem luz no meio do mato. Pois é, né? Explica. Aqui é uma confraternização. A gente teve ideia de fazer uma confraternização meio Bruxa de Blair, né? Não, é o seguinte, aqui é um dos nossos administradores, né? O Mário Pravato, ele vive aqui em Itapecerica, próximo ao CD de Cotia. E a gente tá aqui no meio do mato, literalmente, na sua residência, aqui no Residencial Pravato. Towers, uma da manhã, dia 2 de dezembro. As vésperas do jogo São Paulo e Corinthians. E a gente tá aqui, literalmente, no meio do mato, sem luz. Mas é um lugar muito bacana. E em breve você vai concorrer a um fim de semana nesse resort. Não vai concorrer. Mas você pode receber um convite, sei lá. De repente um churrasco, pelo menos. Quem sabe um churrasco. É isso aí, galera. Obrigado aí pelo download. Obrigado pela atenção. Acabou essa primeira experiência nossa aqui. E como a gente falou, surgiram os temas, envie pra gente aí sugestões de conteúdo, de debates, discussões. Você gostava do Carlos Miguel? Nossa, no fundo do baú. Carlos Miguel na lateral, por Paulo César Carpegiani. Nossa senhora, então. Não foi bom exemplo. O Carlos Miguel, que eu lembrei uma curiosidade, o cara. Quando ele recebia em dólar, ele e o Raí, olha o que é a diferença de um grande ídolo. Se o Carlos Miguel estiver escutando, desculpa. Se alguém da família do Carlos Miguel estiver escutando, desculpa também. Mas foi o que aconteceu. O Carlos Miguel e o Raí ganhavam em dólar e o dólar disparou. E o Raí foi até a diretoria de São Paulo e falou, olha, não é justo. Eu vim aqui negociar meu salário e reduzir o salário. Raí reduziu o salário. É um negócio. Eu fico pensando, Jesus, como o mundo é errado. E o Carlos Miguel falou, não, que se dane isso daí. O que foi combinado não é caro pra ninguém. E Carlos Miguel continuou recebendo o salário da forma como foi combinado. Aí vocês perguntam, mas como é que São Paulino tem ídolo? Porque é jogador de futebol, mercenário. Então, é engraçado, os jogadores que jogam no São Paulo, que tem caráter, atitude, eles acabam virando ídolos porque eles acabam se apaixonando pela seriedade que o São Paulo leva. Por isso que a gente é apaixonado pelo clube, não pela torcida, não, porque é o clube que administra tudo isso. Então nós temos Raí, Lugano, Rogério Ceni, Zete. Quando a gente vai assistir um jogo do São Paulo, a gente vê ex-jogadores, eu não sei quantos clubes podem falar isso, ou quantos clubes, no Brasil acho que nenhum, mas no mundo parece que tem, que gritam o nome de um ex-técnico. Quantos clubes, né, gritam o nome de um ex-técnico? E graças a Deus. Imagina aquele outro clube falando, olê, passarelas. Pois é. Então assim, e a gente fez isso ainda, nós torcedores fizemos isso ainda em vida, quer dizer, o Tele Santana estava vivo, foi na Libertadores de 2005, ele se emocionou, ele chorou quando ele escutou a torcida gritando olê, Tele, doente do jeito que estava, e ele se emocionou vendo que, quer dizer, aquilo foi o encerramento de uma vida gloriosa. E, enfim, eu fico muito satisfeito de torcer para um clube como esse. Então, assim, se você perguntar, tem motivos para ser orgulhado de São Paulo? Tem muitos, a gente vai falar muito no podcast. É isso aí. Bom, galera, então obrigado mais uma vez. Obrigado, Flávio Padovani, repórter Bandana, Regis São Maldo, aqui do nosso lado com a sonoplastia. Mário Pravato, por ceder aqui o Falei o ambiente, o resort aqui, para Pravato Towers. O Fábio Borges aqui, obrigado, que é o nosso primeiro convidado, né? E vamos lá, galera. E o Senna aqui é o nosso Emílio do Pânico, né? O cara apresentador. É o cara mais lúcido do arquibancada. É o cara mais tranquilo. Sim. Todo mundo é louco e o Senna tá. O mundo tá bem. Eu não brigo com ninguém no Twitter. Não, é verdade. Eu não brigo, os outros que brigam comigo. Mas é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez, um abraço, saudações tricolores. Falou, galera. Música.